O tema que eu dei para o que eu vou falar hoje aqui é as indispensáveis, tremendas trivialidades. Que você talvez tenha, esse nome não seja estranho para você, que você conhece, é um título de um livro do Gilbert Chesterton, Tremendas Trivialidades, que é uma série de crônicas que ele escreveu. Eu vou mencioná-lo aqui sobre justamente tudo isso que a gente tem falado. Como que para a fé cristã, determinadas coisas que foram historicamente colocadas de lado, como o Sabino mencionou, de que simplesmente pareciam não ter valor para a vida espiritual, são indispensáveis. Mesmo a gente pensando que elas são triviais. Esse não é o fato. Bem, eu queria começar com uma reportagem que me chamou muita atenção. Provavelmente você não conhece o Jake Meador, eu também não conhecia. Ele escreveu esse artigo, O Tédio da Análise das Cosmovisões, num site chamado Mera Ortodoxia, em que ele criticava a postura de um pastor bastante conhecido lá nos Estados Unidos, que é o Albert Mohler. Olha o que ele diz. Em um episódio do The Briefing, que é um podcast lá que o Albert Mohler sempre lança, ontem o Dr. Al Mohler, do Seminário Batista do Sul, maior seminário que a gente tem no planeta Terra, refletiu sobre a morte do renomado físico Stephen Hawking. Foi quando o Hawking morreu. Aqui está como o episódio foi resumido na página do Mohler no Facebook, que eu acho que é amplamente representativo com o que o Mohler disse no programa. Então, está o resumo da opinião do Mohler sobre a morte do Stephen Hawking. Olha o que ele diz. Acreditamos que Stephen Hawking e todo o seu brilhantismo foi apenas evidência do fato de que ele era um ser humano feito à imagem de Deus, mas um ser humano que morreu sem Deus. Essa é a grande tragédia. Mas não é isso que você provavelmente lerá nos obituários. Em vez disso, o que você verá é um mundo secular que tenta encontrar uma razão secular para celebrar um pensador secular e dizer algo significativo sobre o significado da sua vida. Veja, então, que o que o Mohler está argumentando é sobre a banalidade da morte do Stephen Hawking. No final do dia, a visão de mundo secular não pode fornecer nenhum argumento para explicar por que a vida de Stephen Hawking foi significativa. Nem sua vida, nem a minha vida. Somente a cosmovisão bíblica pode responder essa pergunta e responde profundamente a essa pergunta. Bem, essa postura do Mohler, que é um representante assim, bastante conhecido do chamado novo calvinismo lá nos Estados Unidos, junto com John Piper, Donald Carson, o próprio Tim Keller, que é lógico tem visões interessantíssimas sobre uma série de assuntos, o que o Jake está mostrando nesse artigo é por que que ele tinha uma visão tão negativa da morte do físico, o Stephen Hawking. Tudo bem, realmente ele era um ateu declarado, tinha muitas dúvidas a respeito do cosmos, da criação. Agora, é assim, tão sem significado a vida dele, só porque ele não era cristão, não tem nada das riquezas intelectuais que o Hawking com certeza contribuiu para a física contemporânea, que um cristão não possa celebrar? Por que que esse tipo de análise de cosmovisão, que estabelece assim, um abismo muito amplo entre os descrentes e os crentes, precisa ser dessa forma? E ele vai continuar mostrando por que que ele tem problemas com essa visão. Isso é muito dessemelhante aos relatos de conversão de outros dois escritores que eu admiro, Sheldon Vanocken e o C.S. Lewis. Para ambos, o surpreendente brilho dos escritores cristãos os ajudou a chegarem até a fé. Mas, ainda mais importante, foi o fato de que o cristianismo que esses dois homens encontraram não tinha medo do mundo. Nem se preocupavam com as ascensões de alguma forma ao mundo. Estavam profundamente em casa, fascinado por ela e convencido de que a verdade do cristianismo não negava as verdades que chegavam antes da conversão, mas, de algum modo, as enriquecia. Veja que existe uma outra forma de se fazer uma análise de cosmovisões ou de insistir sobre cosmovisões que não necessariamente procura fazer uma separação tão rígida, mas observar como que a fé cristã pode enriquecer todas as experiências que nós já estávamos tendo na criação de todas as coisas. E ele termina o artigo dizendo, em resumo, a minha preocupação com esse tipo de cosmovisão é que eu acho que ela nos deixa com um mundo muito menos interessante e com um Salvador que parece não amar tanto quanto o Deus da Bíblia diz amar o mundo, amar a criação que ele fez. Essa imagem é uma barreira real para o evangelismo. Mas, mais do que isso, é uma barreira para o culto. porque cria divisões em nossas mentes que não deveriam existir e nos priva da chance de ver a face de Deus em lugares inesperados. É muito fácil ser o último a falar, porque eu posso ficar toda hora falando assim, ah, o Sabino falou, o Rodolfo falou, e o Sabino já falou sobre isso aqui, que um monte de gente que fala que tudo que é bom na vida é pecado. Como assim? Não é possível que a fé cristã não possa ter uma visão robusta da realidade, em que consiga enxergar a graça de Deus, a presença de Deus em lugares inesperados. Da picanha do Rodolfo ao uísque escocês do presbiteriano, é necessário a gente encontrar a graça de Deus ali. A pergunta, então, que eu quero conduzir a nossa discussão é por que algumas pessoas têm uma visão tão magra da realidade? Por que a realidade para determinadas igrejas evangélicas brasileiras é tão magrinha? Ela é tão sem cor, cheiro, sotaque, diferença. Por que isso acontece? Bem, eu tenho algumas hipóteses. A primeira delas eu tirei do Tremendas Trivialidades, do Gilbert Chesterton, que é um conjunto de crônicas que ele escreveu justamente a respeito de coisas triviais. Ele começa o livro dizendo, olha, você vai perceber aqui que eu vou falar de um monte de coisas simplesmente banais. Eu peguei meu caderno, eu saí andando pelas ruas e eu fui anotando e fazendo crônicas sobre coisas que você provavelmente nem enxerga, quanto mais faria uma crônica. E a primeira crônica que dá nome ao livro, que chama Tremendas Trivialidades, é uma história sobre Pedro e Paulo. Ele fala que Pedro e Paulo eram dois meninos que estavam brincando e de repente chegou um roceiro, um caipira, essa é a versão meio goiana da história. Depois você lê a do Chesterton. Mas ele chegou lá na porteira e começou a conversar com os meninos, meio que dando assim um papo filosófico para eles. E, de repente, aquele caipira que chegou conversando com Pedro e Paulo, ele era um mágico. E ele perguntou, qual é o desejo que vocês tinham? E aí o Paulo falou assim, eu queria ser um gigante. Eu queria ser imenso e eu conseguir ir de um país ao outro com uma pernada só. E ele falou assim, e você, Pedro, o que você queria? Ele falou assim, eu queria ser um pigmeu. Eu queria ver tudo de baixo, eu queria ver tudo muito maior do que realmente é. De repente, o caipira pega uma vara, mexe assim meio irresponsavelmente, bum, o Paulo vira um gigante. Vai de um passo ao outro, vê muita coisa muito rápido, enquanto que o Pedro começou a ver tudo de uma maneira imensa. E aí o Chesterton termina a historinha no meio da crônica e diz o seguinte, assim é a história de Pedro e Paulo, que contém todas as mais altas qualidades de um conto de fadas moderno, inclusive a de ser totalmente imprópria para crianças. E, de fato, o motivo pelo qual apresentei não é infantil, mas cheio de sutilezas e segundas intenções. Pedro e Paulo são as duas influências principais da literatura europeia hoje. Quase não há necessidade de dizer que eu sou o pigmeu. A única desculpa para os fragmentos de texto a seguir é que mostram o que pode ser alcançado com uma existência comum e com os óculos sagrados do exagero. Em outras palavras, podemos, ao fixar a nossa atenção quase ferozmente nos fatos que realmente estão à nossa frente, forçá-los a tornarem-se aventuras, forçá-los a cumprir o seu significado e o seu misterioso propósito. O que o Chesterton vai falar e toda a filosofia que está por trás das crônicas do Tremendas Trivialidades é mostrar como coisas triviais têm propósitos de Deus aventureiros para a nossa vida. Como que as coisas simples do nosso cotidiano precisam, para quem é pequeno ou para quem sabe do seu tamanho e consegue colocar os óculos da fé cristã, enxergar tudo no valor que essas coisas realmente têm. Ele continua falando da outra corrente, que ele não faz parte. Tenho minhas dúvidas sobre o valor real do montanhismo, de chegar ao topo de tudo e contemplar tudo do alto. Satanás foi o maior dos guias montanheses. Quando levou Jesus para o alto de uma montanha extremamente alta, ele mostrou todos os reinos do mundo. Mas a alegria de Satanás em subir a um pico não é alegria pela grandeza, mas a alegria de contemplar a pequenez. Pelo fato de que todos os homens parecem insetos aos seus pés. É deste o vale que as coisas parecem grandes, e é da planície que as coisas parecem altas. Eu sou um filho da planície, e não tenho necessidade daquele grande guia montanhês. Eu erguerei o meu olhar para as montanhas, de onde me virá meu auxílio ou meu socorro. Vejam como que ele quer mostrar através dessas imagens. É justamente de que o lugar, a posição da nossa mente, ele termina esse conto dizendo, tudo é a posição da nossa mente. Tudo é o lugar de onde você passa a enxergar as coisas. É um jeito lírico de falar sobre cosmovisão. Então, a questão é a posição onde nós estamos. Não foi à toa que, por exemplo, Tolkien escolheu o Hobbit, um ser que era de estatura o menor, justamente para ser os personagens principais das suas histórias a respeito de aventuras gigantescas e sobre o valor que elas têm, de um olhar de alguém pequenino, em que tudo parece muito grande e que tudo virava uma aventura. O cristão, a hipótese que eu quero defender com vocês é que o cristão, por causa da visão de mundo bíblica, ele consegue desenvolver esse olhar do pigmeu, ao invés do montanhês. Ele olha para as coisas e ele vê muita graça de Deus em coisas banais. A gente não precisa de muito esforço para ficar pensando como que tudo existe e por que que é tão especial existir tudo e não existir nada. É alguma coisa muito importante para um cristão e ele consegue achar valor nisso. Bem, o Nathan Wilson, no Notas de uma Xícara Maluca, o raciocínio dele é muito parecido e ele usa a imagem justamente do alto e do baixo, ou do pequeno e do alto. Ele fala assim, todos nós nascemos no parque, embora alguns estejam em negação. Eles querem estar acima de tudo, os que negam o mundo, os que negam a criação e o parque de diversões que é a realidade de Deus. Acima da desordem, de risadas, de pessoas, de luzes, de animais e da sombria tristeza que espreita nos cantos, sob os brinquedos e nos trailers após o parque fechar. Assim, eles andam na roda gigante e, no alto, pensam que deixaram tudo para trás. Acenderam um lugar onde podem levar as coisas a sério, ou pior, né, onde podem ser levados a sério. O que ele vai defender é que não apenas nós sentimos a necessidade de explicar e justificar a existência, mas também parece entender que nossa explicação precisa ser tão alienígena como nós mesmos, tão impossível quanto a realidade. E aí ele faz um desafio, isso é logo no começo do livro. Explique você mesmo, explique a realidade, explique por que as coisas funcionam como elas funcionam, justifique a sua presença aqui, sua presença no mundo. Aliás, mais difícil, explique a personalidade do mundo. Por que que o mundo parece ter uma vontade, uma intencionalidade por trás, que não é só uma causação natural de uma filosofia assim, materialista? Explique isso. Encontre uma coisa que dê conta de tudo. Aí ele faz um ataque aqui à minha profissão, não gosta, ele fala, ou consigo um diploma em filosofia. Não gostei dessa parte. E suba na roda gigante. A mais pura verdade que ele está falando da filosofia aqui. Observe o parque de diversões, coloque-se em segurança acima do nosso louco mundo giratório, das montanhas, dos cumos nimbos, parindo relâmpagos, o cheiro da grama podada e do cedro recém-cortado. Esconda-se atrás de palavras difíceis. Ou escute a primeira gargalhada de um bebê e saiba que o mundo está aqui e que você está nele. Essa é a filosofia que por trás, tanto do Notas da Xícara Maluca, quanto do morrer de tanto viver. Acertei. Porque toda vez eu falo viver de tanto morrer, errado. A filosofia por trás é, ao invés da gente... E existe aqui uma... Eu vou voltar. Existe alguma coisa aqui muito interessante que ele coloca numa linguagem muito poética. Ele é sempre muito carregado de pressupostos. Nós temos uma necessidade de explicar as coisas. A gente vivencia o mundo, mas tem uma atividade teórica que é necessária para a gente dar nomes, conceitos. A gente entende, quando você faz uma filosofia sobre as teorias, ou o que a gente chama de filosofia da ciência, filosofia das disciplinas, você vai ver que toda disciplina explica determinado fenômeno da realidade, ela faz um confronto da sua capacidade lógica de entender as coisas com uma realidade que não é lógica, com uma realidade em que as coisas não aparecem assim no seu aspecto numérico, seu aspecto estético, as coisas não aparecem assim. Aparece um trem na sua frente, assim, um carro, uma pessoa, um mal-estar, uma angústia, uma alegria. Isso aparece para você. E você pode fazer uma teoria sobre aquilo lá. É claro que as teorias são importantes para ser feitas, mas a gente tem sempre que lembrar que elas são artificiais. Elas não têm uma teoria assim, que brotou da realidade, não têm uma teoria pura, uma crítica da razão pura, como queria um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Não acontece isso. Então, esse anseio que a gente tem de apresentar teorias e explicar nunca pode abrir mão do que é mais importante do que a teoria, e isso vale para a teologia também, que é a vivência ordinária. Título de doutor nenhum em seminário nenhum que você vai alcançar de teologia vai conseguir ser mais importante do que a experiência ordinária, cotidiana, com Deus. É por isso que, uma vez conta que o pastor chegou na igreja e falaram que ele era doutor e tudo mais, e chegou uma senhora depois no culto para ele, assim, no momento que ele ficava pegando a mão das pessoas no final, falou assim, aproveitando que o senhor é doutor, Estou com uma dor aqui que ninguém consegue explicar. Aí o pastor que estava junto com ele tinha chamado e falou assim, não, ele não é esse tipo de doutorado, não, é outro. Ela falou assim, então não presta para nada. Percebe que tem alguma coisa que escapa os conceitos, alguma coisa que escapa a teoria tem limites. É a vivência ordinária. E o que o Nathan está falando é, a gente consegue se esconder. É claro que tem como fazer teologia, tem como fazer filosofia, tem como fazer ciência. Corum Deo também, diante de Deus. Mas tem como a gente se esconder de Deus atrás dessas coisas também. Tem como a gente se esconder atrás de conceitos, se colocar na roda gigante da filosofia, falar difícil, citar autores que ninguém conhece e afastar as pessoas, como determinadas fazem, da cosmovisão cristã e do que elas experimentaram na vida. Por mais rebelde que seja um ser humano, como era o Stephen Hawking, ele experimentou da graça de Deus que derrama chuva sobre bons e maus e faz o sol nascer sobre justos e injustos. Essa é o que está por trás disso. Então, a gente precisa ter consciência de uma assimetria que existe entre as nossas formulações teóricas e a nossa vivência ordinária da vida. Novamente, as nossas formulações teóricas são importantes, mas elas não substituem as nossas vivências ordinárias, as experiências, as dores, os machucados, as coisas que vão acabar nos matando, os sabores, as coisas que vão entupir as nossas artérias, as emoções que vão fazer o nosso coração parar, as tristezas que vão nos colocar assim, em angústias profundas. É o material que Deus usa para formar quem nós somos. E se nós estamos em Cristo, é o material que Ele usa para nos fazer mais parecidos com Jesus. Que diz o autor de Hebreus, no capítulo 5, que aprendeu tudo que aprendeu pelo que ele sofreu. Agora, quando a gente pergunta, será que um cristão pode, então, desprezar essas coisas? Ou o que está por trás de tudo aquilo que a gente falou, a crítica do Mohler e a crítica do Jake sobre o Mohler? O que está por trás disso? Francis Schaeffer, na introdução do Verdadeira Espiritualidade, ele narra a crise espiritual que ele passou. E ele mostra o que estava por trás da crise espiritual dele e provavelmente é o que estava por trás da crise espiritual de várias pessoas que você conhece, que o Rodolfo citou aqui, de muita gente que simplesmente saiu da fé porque queria pecar. Mas é porque ele queria uma coisa a mais, entendeu? Ele queria um negócio mais substancial, um trem mais venenoso, assim, mais salgado, com mais açúcar. Olha o que o Schaeffer fala. Em 1951, 1952, eu enfrentei uma crise espiritual em minha vida. Eu havia sido pastor por 10 anos nos Estados Unidos, e então, durante alguns anos, Edith, minha esposa, e eu trabalhamos na Europa. Durante esses anos, pesava-me a responsabilidade de representar a posição cristã histórica e a pureza da igreja invisível, da visível. Ele era de uma denominação bastante ortodoxa e tida, como as pessoas atribuem assim, na acepção ruim, fundamentalista, ou seja, há 10 anos como pastor e 5 anos como missionário na Europa. Aos poucos, então, constatei um problema. Ele chamou de o problema da realidade. Guarda isso é importante. Ele tinha duas partes. Primeiro, tive a impressão que, para muitos daqueles que sustentavam a posição ortodoxa, como ele, faltava realidade nas coisas que a Bíblia claramente dizia que deveriam ser o resultado do cristianismo. Parece que faltava uma substância, faltava uma gordura naquela realidade que apresentava-se muito magra em determinados líderes, em determinadas igrejas. E segundo, gradualmente crescia em mim que minha realidade era menor do que deveria ser nos primeiros tempos antes de me tornar cristão. Então parece que eu virei crente e o negócio ficou mais chato. Ou eu converti e deixei de ser alegre, deixei de experimentar coisas, deixei de ver beleza, deixei de desfrutar, de ter alegria. A minha realidade diminuiu. Quando Cristo deveria ter ampliado a nossa realidade. Ele falou assim, isso é um problema. E ele deu o nome de problema da realidade. Ele continuou contando, então, que ele passou os próximos anos percorrendo todo o caminho da fé dele, se perguntando por que fazia ser cristão ou não, sentido ser cristão ou não. E ele, então, constatou que fazia sentido, mas ele precisava continuar a caminhada. Então, ele diz que pesquisei para discernir o que a Bíblia diz a respeito da realidade, do ponto de vista cristão. Paulatinamente entendi que o problema estava nisso. Com todo o ensino que eu tinha recebido depois de fazer-me cristão, ele era pastor há 10 anos e missionário há 5 anos da Europa. Ele não era um bobinho qualquer. Estudou com gente muito boa, muito importante. E ele falou assim, eu ouvira pouco do que a Bíblia diz acerca do significado da obra consumada por Cristo para a nossa vida presente. As implicações cotidianas, diárias, já, ainda que de maneira não plena, da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Gradativamente, quando ele percebeu isso, o verdadeiro espiritualidade é todo sobre a obra consumada de Cristo, o sol raiou e com ele a canção. Notavelmente, embora há muito eu não escrevesse nenhuma poesia, nesse tempo de alegria e canto, senti que a poesia começava a fluir de novo. Poemas acerca da certeza, da afirmação da vida, da gratidão e do louvor. Olha aí, você vai atrás de uns poeminhas do Schaefer para você ler, para sua namorada, para seu namorado. Era, sem dúvida, poesia muito inferior, mas expressava a canção da minha alma, a canção maravilhosa para mim, de que o mundo tinha se mostrado belo de novo, ou na expressão de C.S. Lewis, que ele tinha sido surpreendido pela alegria. Então, é por isso que todo o ministério do Labrie, ele continua contando depois, surgiu, e esse era um mote de dar respostas honestas às perguntas honestas, que só foi possível porque eles descobriram a realidade. Eram perguntas que nasciam do confronto das pessoas com a realidade, com a dor, com a alegria, com o prazer, ou com a falta de sentido da vida, e que precisavam também ser respondidas levando em consideração a realidade. Respostas magras demais não iriam responder às dúvidas das pessoas que estavam em confronto cotidiano com experiências muito vívidas no sua vida ordinária. Então, toda a construção dali em diante do ministério dele foi focado nisso. E essa é a diferença de tantos ministérios, lideranças e formações de discipulado muito magras, que foram bem criticados pelo Sabino no começo, e outras propostas que querem morrer de tanto viver, que querem gastar-se pela vida. Um livro editado pela Monergismo, chamado Dois Conteúdos e Duas Realidades, publicado em 65, em que tem uma série que é, na verdade, uma espécie de versículos sistematizados sobre assuntos. E depois vem um livreto com esse nome, que também é bem curtinho, mas muito poderoso. Ele narra o que está no centro das convicções dele nessa época. Ele fala que, olha, não há dicotomia na Bíblia entre os aspectos intelectual e cultural de um lado e o espiritual do outro. Muitas vezes, no entanto, há uma forte ênfase platônica no evangelicalismo, ou epicureia, estoica, hedonista, como que o Rodolfo colocou. Uma forte tendência em dividir o homem em duas partes, a natureza espiritual e todo o resto. Devemos pegar essa concepção como um pedaço de barro cozido e quebrá-lo em nossas mãos e jogar fora. Se você sente cheiro de dicotomia na sua igreja, joga fora. Se alguém na sua igreja vira para você e fala assim, o que o irmão faz na vida secular, você dá um tapa, não bate nele, mas assim, pensa que você ia dar um tapa nele. Porque ele está falando que o que você faz na vida secular é o que você faz de segunda a sexta, o que você faz na igreja no domingo é o santo, não é. Tudo que você faz de segunda a sexta é tão santo e tão espiritual e tão importante na sua formação quanto o que você faz no domingo. Na verdade, o que você faz no domingo só vai ter dimensão toda que Deus quer que tenha, o culto, aquilo que foi falado que implica no culto, se você consegue perceber que o que você faz durante a semana também é importante. Por isso que a gente deve jogar isso fora. Devemos rejeitar de modo consciente o elemento platônico adicionado ao cristianismo. Deus fez o homem todo e o homem todo é redimido em Cristo. Se o cristianismo é verdade, como a Bíblia alega, ele deve tocar cada aspecto da vida. Se você já assistiu uma palestra do Rodolfo, se você já foi no Labrie, alguma coisa do Mosaico também, você já viu aquela pizza que a gente faz, né, com todos os aspectos da vida. O Schaefer fala dela aqui, olha, se eu desenho uma torta ou uma pizza e essa torta abrange a totalidade da vida, o cristianismo tocará cada fatia da torta. A sua vida jurídica, a sua vida social, a sua vida estética, a sua vida biológica, matemática, Jesus é soberano sobre cada uma dessas esferas. Em cada esfera da nossa vida, Cristo será nosso Senhor e a Bíblia será a nossa norma. Ficaremos sob a Escritura. Não é caso do espiritual ficar sob a Escritura, enquanto o intelectual e o criativo encontram-se livre dela, no âmbito neutro, naturalizado, como se Cristo não se importasse. Não funciona assim. Tudo que a gente faz diante de Deus. E aí o John Piper mostra como que isso está impregnado nas nossas igrejas. É exatamente aquilo que o Léo falou quando ele foi apresentar o livro Coisas da Terra. No prefácio, ele que é também um dos representantes, junto com Moller, com Carson, desse novo calvinismo, muito importante para afirmar determinadas pilares da teologia pactual, reformada, calvinista, mas que a mesma força em que eles fizeram isso provocou algumas fraquezas. E ele fala isso no prefácio, é muito interessante. Olha o que ele diz. Como um bom estudante, falando do autor do livro, o Joe não está apenas engolindo os ensinamentos do hedonismo cristão. O hedonismo cristão é o nome que o John Piper deu ao resumo da teologia dele, que é muito baseado, não só, mas também pode ser resumido na primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que é a finalidade última do homem, é glorificar a Deus e satisfazer nele para sempre. O hedonismo cristão, essa maximização do prazer, como Rodolfo colocou, mas em Deus, de gozá-lo para sempre. Ele chamou isso de hedonismo cristão. E ele vai falar que o joy digere de maneira que se tornou energia e insights que ultrapassaram o seu professor. Está falando dele mesmo. Joy discerniu que um ponto forte do hedonismo cristão também pode se tornar uma fraqueza. E ele tem uma vigorosa tendência ascética. Ele vai falar justamente de se separar do mundo, de viver numa torre de marfim, na roda gigante, longe das coisas da vida. O ponto fraco desta ênfase consiste no pouco espaço dedicado a engrandecer a Cristo pela alegria da criação e da cultura. Celebrar o Senhor por coisas da nossa experiência vivida todos os dias. As árvores da sabedoria bíblica, com respeito a experimentar a Deus ao experimentar a criação, não estavam plenamente crescidas quando eu escrevi acerca do hedonismo cristão. Ou seja, ele está falando, era preciso caminhar mais. E o Joy Rigney fez isso no livro Coisas da Terra, mostrando que a gente consegue celebrar a Deus também, não só quando a gente está na igreja, no domingo, ouvindo a pregação expositiva, mas a gente consegue fazer, a partir de tudo isso, conseguir, a partir da revelação bíblica, olhar para todas as coisas como se elas tivessem uma outra importância para nós. Ou, como colocou o Chesterton, é como se a gente fosse feito muito pequeno pela palavra para a gente começar a enxergar tudo com uma grandeza muito maior, porque veio das mãos do Criador. E isso muda todos os aspectos da nossa vida. Agora, a minha pergunta é, por que a liderança de tantas igrejas evangélicas se mantém nesse ascetismo platônico? Eu botei o Nietzsche aí, porque era uma acusação do Nietzsche que determinada expressão do cristianismo era uma espécie de platonismo para o povo. E é verdade. Uma espécie de popularização de ensinos platônicos, de que a alma vai se libertar do corpo e vai viver assim num reino fora do tempo e do espaço, etéreo, e que aqui não tem nada a ver com o que Cristo tem para nós. Isso não faz sentido bíblico. Senão, isso não pode vir de uma leitura bíblica nem técnica, só bem formada, bem intencionada. A gente consegue perceber que não está ali na Bíblia. Então, por que isso? O Schaefer vai continuar falando por que acontece isso. Ou alguma experiência que é muito típica do evangelicalismo, principalmente brasileiro, talvez, pela graça de Deus, você não passou pelo que o Schaefer vai falar aqui que a gente passa, mas eu passei e eu sei de muita gente que passou por isso. Ele fala por que isso acontece. Ele vai falar assim, olha, precisamos compreender que, embora o novo nascimento seja necessário como um início, é preciso nascer de novo, é apenas o início. Temos que evitar o pensamento de que porque aceitamos a Cristo como Salvador e, portanto, agora somos cristãos, isso é tudo na vida cristã. Num sentido, o nascimento físico, esse nascimento que eu e você passamos uma vez, é uma parte muito importante da nossa vida física, porque enquanto não nascemos, não vivemos no mundo externo. Agora, todavia, em outro sentido, é apenas o aspecto menos importante da nossa vida, porque ele é só o começo. Você fica falando para as pessoas o dia que você nasceu, como é que foi a maternidade? Você nem estava muito consciente lá para saber o que aconteceu. Ninguém presta muita atenção nisso. O que vem depois são as experiências que a gente vai tendo ao longo do nosso crescimento. E é isso que o Schaefer fala, que é pouco enfatizado nas igrejas evangélicas. Depois de nascermos espiritualmente, o mais importante é viver, é se desgastar. Essa é a área da santificação, é o que a gente chama de santificação na igreja. Só que santificação é vista muito como um ascetismo, é visto como um distanciamento do mundo. A partir do novo nascimento, através da presente vida, até que Jesus venha ou até que morramos. Quando uma pessoa nascida de novo pergunta, o que eu farei agora? E agora, como eu vou viver? Com frequência recebe em resposta uma lista de coisas, em geral de natureza limitada e primariamente negativa. Você vai deixar de beber isso aqui, você vai deixar de comer isso aqui, de fazer isso aqui, de conversar com aquela pessoa e de ir em tal lugar. Fazendo isso, meu irmão, vai tocar harpa lá no céu com Jesus. frequentemente é lhe dada a ideia de que se ela não praticar essa série de coisas, qualquer que seja relacionada ao país, ao lugar e ao tempo específico que a pessoa vive, será uma pessoa espiritual. Ser espiritual é não fazer determinada coisa. É não pecar, é não matar, é não roubar, é não se prostituir. É sempre uma negativa. O que elas não percebem é que não funciona assim. A verdadeira vida, ou a verdadeira espiritualidade, como ele vai mostrar por todo o livro, não é meramente um não fazer negativista de qualquer pequena lista de coisas. Mesmo que a lista comece sendo uma relação deveras excelente das coisas dos quais é bom acautelar-nos em determinada condição histórica, precisamos salientar que a vida cristã, a vida espiritual autêntica, é mais do que abster-se de alguma lista externa de tabus de modo mecânico. Então, eu não sei você, mas eu cresci num evangelicalismo em que eu não devia fazer mais um monte de coisa. Quantos livros eu joguei fora, quantos CDs eu joguei fora, camiseta de banda, amigos que eu precisei abrir mão pelo simples fato de que não se encaixavam mais na lista que me passaram. E demorou muito tempo para eu chegar até esse tipo de literatura, a gente poder hoje estar num congresso assim, demorou muito, precisaram de várias pessoas para me ajudar quanto a isso, mas demorou. Porque não é a regra no evangelicalismo brasileiro. Infelizmente, como Felipe Sabino falou, mesmo de pessoas, às vezes, que valorizam o Schaefer, o Kuyper, Dovid, essa tradição toda que há muitos séculos começou a fazer isso e a falar sobre isso, mesmo assim, na prática, tem um ascetismo, tem, assim, uma fuga da realidade. O Chesterton, na segunda crônica do Tremendas Trivialidades, ele narra que ele gostava muito de desenhar. E aí, então, ele catou um monte de giz de cera, porque ele gostava de giz de cera, colocou no bolso, e ele gostava do papel pardo também, não gostava de papel branco, ele gostava de papel pardo, e ele foi desenhar. Qualquer coisa que ele encontrasse, ele ia desenhar. E ele estava lá, então, ele saiu na rua e foi desenhar, e começou a desenhar um negócio que ele estava vendo, e o giz vai acabando, né, enquanto você vai desenhando. É uma coisa interessante sobre o giz, porque você vai desenhando e ele simplesmente depois ele morre de tanto ser usado. E aí, ele percebeu que ele precisava de giz branco, para colocar no papel pardo, porque o papel não era branco, então ele precisava de giz branco, ele passou a mão, olhou e não tinha giz branco, porque na caixa não tinha vindo giz branco, pelo fato de que alguém pensou que ninguém ia escrever em papel pardo. E aí ele termina a história e ele novamente mostra qual é a moral da história. Uma das duas ou três verdades desafiadoras na melhor da moralidade religiosa, no verdadeiro cristianismo, por exemplo, é que o branco é uma cor. A virtude não é a ausência de vícios ou a abstenção de perigos mortais. A virtude é algo vívido e distinto, como a dor ou algum cheiro particular. Misericórdia não é o mesmo que não ser cruel ou poupar as pessoas da vingança ou da punição. É algo claro e positivo como o sol, que se pode ver ou não ver. O que ele está falando aqui é que o branco, que é muito usado, inclusive, para falar das vestes brancas que a gente foi recebido em Cristo, etc., não é uma ausência de cores. Ele é uma cor. Significa que a moralidade cristã não é uma série de não fazer determinadas coisas. Os 10 mandamentos, eles não são só proibições para a nossa vida. E as pessoas que fazem essa crítica, como o Felipe falou, de que a realidade é restritiva, elas não percebem como que os mandamentos, eles estão nos colocando um outro mundo muito maior, muito mais colorido, porque é uma cor, não é uma ausência de cores como o preto. Não é à toa que a gente, num velório, usa preto. Ou, quando a gente se refere a determinadas cores, a gente está falando disso. O branco é uma cor. O giz branco. Entendem como que isso é fundamental na espiritualidade cristã, da negatividade, da positividade? A gente percebe a Bíblia como um livro de regras negativas, quando, na verdade, não é. Então, a mudança na forma de vida genuinamente cristã, ela está alinhada com o reconhecimento que a fé tem, que a gente chama de encaixe empírico. Como se a fé se encaixasse com a realidade. E não o contrário. Da gente, para abraçar a fé, precisasse abrir mão da realidade. Olha o que o Alistair McGrath, que é um teólogo, ele é irlandês, né? Hoje ele está em Oxford, e ele, no livro Ciência de Deus, ele tira essa expressão do encaixe empírico de um matemático também cristão chamado I.M. Ramsey. Que o Ramsey vai falar que a gente deve fazer teoria, e ele era um matemático e também filósofo da ciência, com encaixe empírico, com essa expressão. E ele mostra como que a fé deve fazer isso. Olha o que ele diz. Ele estava contando um pouco assim a peregrinação dele. E ele fala assim, afastando-me da ideia de alguém que precisaria provar a existência de Deus por meio do mundo natural, é o que a gente chama de teologia de baixo para cima, ou teologia da glória, que você, através de uma série de explicações causais, porque o mundo tem esse design, ou porque tem determinada forma, a gente pode chegar até Deus num raciocínio assim, meio neutro, meio natural, ele fala assim, olha, eu abri mão disso e comecei a ser o que a gente chama de teologia de cima para baixo, por causa da revelação, dos pressupostos ali, eu passei a enxergar todo mundo. Me fez pequeno e eu comecei a enxergar todas as coisas. Ele fazendo isso, ele passou a ver a fé cristã que ela oferece um encaixe empírico com o mundo real. O modelo teológico funciona mais como colocar de uma bota ou um sapato do que o sim e o não de uma lista de chamada. Aquela lista que o Schaefer estava falando. Em outras palavras, temos uma doutrina específica que, como um sapato preferido ou escolhido, começa por aparentemente atender às nossas exigências empíricas. O que ele está falando? É que a fé cristã é uma espécie de sapato. Ela não é um gabarito em que a gente tica as coisas. Ela é um sapato onde a gente encaixa o nosso pé. E quando a gente compra um sapato, a primeira coisa que a gente vê é se ele é confortável, se ele é bonito, se ele é resistente, se ele aguenta determinadas coisas, se ele é adequado para aquela ocasião. E se ele não for, não serve para a gente. Uma teoria, uma visão de mundo, uma forma de enxergar as coisas precisa ser como um sapato, em vez de ser como uma lista. Precisa ter ressonância com a realidade. Precisa ter encaixe empírico. Ele vai continuar. Na medida em que se calça o fenômeno, o sapato pode apertar. Quando testado contra a futura lama ou chuva, pode ser que demonstre não ser impermeável. Ou pode ser confortável, mas não deve ser confortável demais. Assim, o teste de um sapato é medido pela sua habilidade de se encaixar a uma ampla série de fenômenos, pela sua habilidade geral de atender uma série de necessidades. Isso é o que eu gosto de chamar de método encaixe empírico, que é demonstrado pela teorização teológica. A visão de mundo cristã, a melhor teologia vai ser aquela que consegue passar pelo teste de medir suas habilidades, de se encaixar, de dar sentido, de dar esperança, significado e propósito para uma série de fenômenos da realidade. Se tem âmbitos da vida que simplesmente parece que Cristo não tem a melhor resposta ou a melhor esperança, simplesmente aquela construção teológica, aquela visão de mundo não é a melhor. Tem muita gente que diz que abandonou a fé cristã, mas eles nunca tiveram fé cristã. Eles nunca entenderam o que era a grande tradição, eles nunca experimentaram o verdadeiro significado, a verdadeira esperança que a fé cristã apresenta. Eles romperam com a imagem que eles tinham de Deus, com a experiência que eles tiveram com a igreja. Eu, conversando recentemente com uma pessoa, ele perguntou assim, você precisava me evangelizar. Eu falei assim, por quê? E ele começou a me contar uma série de decepções que ele teve com a igreja. Eu falei assim, mas e o evangelho, assim, é só a igreja? Porque você discutiu com o presbítero, você não gostou de uma pregação, você não concordou com o cara... Isso é a fé cristã? Graças a Deus que você perdeu isso aí. Vamos começar de novo agora. Começar a partir do zero. Então, o que o Schaefer propõe é que, ao invés de a gente evangelizar os perdidos no mundo, a gente deveria evangelizar os que perderam o mundo. E aí a gente vai ter que começar a fazer isso, inclusive, dentro da igreja. A gente vai ter que evangelizar a gente que simplesmente perdeu de enxergar Deus, significado, realidade, sentido no mundo. É um outro tipo de perdição. E a gente acha que a gente já não está mais na perdição, mas a gente não consegue ver a graça de Deus no mundo. O Schaefer vai falar isso no Deus que Intervém, exatamente sobre isso. Bem, basicamente, ele falando sobre o próprio ministério, eu sou um evangelista. Mas, às vezes, não acredito que as pessoas tenham entendido que isso não significa que penso que um evangelista não pode tratar de questões filosóficas, intelectuais ou culturais com devido cuidado. Eu não vejo ou sinto qualquer dicotomia. Este é precisamente minha filosofia e este é precisamente o meu estilo de evangelizar. Tudo depende de evangelizar as pessoas que foram pegas pelo segundo tipo de perdição que estávamos nos referindo. E ele vai descrever esse estilo. Toda nossa geração tem uma segunda sensação de estar perdida, que é válida. Ela perdeu o sentido do mundo. Ela perdeu qualquer propósito. Ela perdeu a moral. Ela perdeu toda a base para a lei. Ela perdeu os princípios finais e respostas para qualquer coisa. Essas pessoas sabem que estão perdidas nesse sentido. Essa perdição é respondida com a existência do Criador. Assim, o cristianismo não começa com a ordem aceite Cristo como Senhor e seu Salvador e vá morar no céu. O cristianismo começa no princípio, criou Deus, os céus e a terra. É muito mais amplo. a ressurreição de Cristo, o Oliver O'Donovan, no livro Ressurreição e Ordem Moral, ele vai mostrar justamente que quando, quando Cristo ressurge e quando ele diz foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo fazer discípulos, a grande comissão está alicerçada na promessa toda lá de Gênesis da autoridade sobre os céus e a terra. Por isso vão a todos os discípulos, pregando todas as coisas que eu ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a totalidade, a catolicidade da obra e da missão de Deus presente ali. Qualquer espiritualidade que proponha menos do que tudo para Cristo é uma espiritualidade, não é cristã. Então, fazendo uma paráfrase aí do Calvino, Notas da Xícara Maluca, que todo mundo sabe das Institutas, no capítulo 1, no livro 1, de que o verdadeiro conhecimento do ser humano vem com o conhecimento de Deus, e o verdadeiro conhecimento de Deus vem com o conhecimento do ser humano. Lembrando aquilo que eu falei do Chesterton, que o verdadeiro conhecimento do nosso tamanho, da posição que nós estamos, nós não somos montanheses, mas a gente é piquimeu, vem do conhecimento do tamanho do nosso Deus. Vem do conhecimento da soberania de Cristo. Se ele é soberano só sobre os assuntos eclesiásticos e religiosos, ou se ele é soberano sobre arte, cultura, comida, música, cores, dança, ritmos, sotaques. Esse é o raciocínio do Nathan também no Notas da Xícara Maluca, em que ele diz o seguinte: o mundo é grande, sim, mas Deus é maior. Na verdade, eu coloquei a referência errada. Esse aqui é o Morrer de Tanto Viver. É um trecho do Morrer de Tanto Viver. Dando fake news aqui. O mundo é grande, sim, mas Deus é maior. Sim, sua vida é uma história, mas você é um pequeno ácaro da poeira do carpete da extensão desse palco, e apenas um na multidão do elenco divino. Seu mundo é pequeno, sim, Deus fica ainda menor. Nenhum ácaro cai dos fios para a base do carpete sem a permissão do Pai. Ele é grande o suficiente para não se importar com o pequeno. Quando se é infinito, é possível desfrutar de dois buracos negros e uma queda de braço por um lanchinho galáctico e de um atacante sem coordenação no primeiro ano tentando escapar de um avantajado zagueiro do terceiro. O infinito vai até o mais alto e até o mais baixo. E em todos os níveis, com atenção igual, Deus cria com uma dose completa da sua personalidade. Entenda isso. Nós somos, ao mesmo tempo, pequenos e imensos. Pedro e Paulo. Não somos nada mais que barro moldado que recebeu fôlego, mas não somos nada menos que autorretratos divinos. O afar e o ofegar ao longo das cordilheiras dos arcos narrativos épicos, preparados para nós pela própria palavra divina. Encha-se de orgulho e gratidão, porque você é um pequeno e recebeu muito. Então, eu queria terminar concluindo que seja bem-vindo ao parque de diversões, que é a realidade. Desça da roda gigante. Largue seus filosofemas, suas palavras difíceis, suas teorias que te escondem da realidade. Há um mundo inteiro de cheiros, sabores, cores que você só consegue experimentar se você tiver do tamanho ou no lugar em que Deus projetou para que você tivesse. Era isso que eu tinha.